Deixa os moleques, tá ligado? É tudo nosso, subúrbio DR, contenção do leste, maloca hit. Pega o revólver, põe a bala e vai pra rua. Cata os gambezinhos, pipoca com as viaturas. Joga bomba só pra ver corpo explodir. Que dá cara de bandido, esse aí não vai sorrir. Tipo assim, cês não me leve a mal, mas que se foda mesmo os bam bam bam policial. Através da rima eu desacateno verbal. Cê me chama de bandido, mas você que é o lobo mau. Quer sempre me atrasar, ainda me chama de mané. Vejo o quanto eu sou fã desses cu, então já é. Desenhei uma tatu com a sigla Antigambé. Terrorista da favela, nos cana nós mete o pé. Cê sabe muito bem que a regra aqui é clara. Mexeu com os bandidos e a rajada vai na cara. Cê mata um de nós, outro vem e te mata. A atitude dos malandros, cê sabe que é coisa rara. Isso não é apologia, é a polícia que é falha. Reuni os bandidos que os polícia tá na cola. Traz os armamentos que o confronto é agora. Vamos sentar o aço só pra ver eles dar no pé. Que os maloca aqui é tudo Antigambé. Reuni os bandidos que os polícia tá na cola. Traz os armamentos que o confronto é agora. Vamos sentar o aço só pra ver eles dar no pé. Que os maloca aqui é tudo Antigambé. Não estou nem me lixando pra falar sobre esses bosta que dentro da viatura quer ser o dono da roça. Eu estou aqui na fé, cê já viu, vê se pode. Foi esse passo da minha noite, quem quadra quer dar sacode. Vai pensando que eu tô dormindo e que a gente aqui não vê a opressão que rola, que não passa na TV. Estou ligeiro, sempre alerta, não dou mole na quebrada. Quando eles estão chegando, sinto o cheiro de taca. Um dia vai dar de frente com um monte de frator, que com as dragas na cintura vai matar, tocar o terror. Abre o olho, pede que eu sou o Antigambé. Minha raça é de maloca e não postura de mané. Vê se aprende a trabalhar, olha bem o que tu faz. Desse jeito é só discórdia, nunca haverá a paz. Subúrbio contenção, pois por mim eu sei quem é. Dois bandidos na levada, unidos Antigambé. Reuni os bandidos que os polícia tá na cola. Traz os armamentos que o confronto é agora. Vamos sentar o aço só pra ver eles dar no pé. Que os maloca aqui é tudo Antigambé. Reuni os bandidos que os polícia tá na cola. Traz os armamentos que o confronto é agora. Vamos sentar o aço só pra ver eles dar no pé. Que os maloca aqui é tudo Antigambé. Thank you.